Curtida da semana. E a curtida da semana aqui nas ondas do Front Transamérica vai para um evento que já está quase chegando, a Latinoair 2016, 13ª edição da Conferência Latino-Americana de Software Livre, que acontece entre os dias 19 e 21 deste mês, sem ser essa semana, né, a outra, nas instalações do Parque Tecnológico Itaipu, o PTI, com previsão de cerca de 4 mil participantes do Brasil e do exterior. A programação, marcada pela variedade dos assuntos abordados na área de tecnologia, conta aí com mais de 150 palestras, minicursos e oficinas, além de feira para exposição de produtos. O prazo para inscrição continua em andamento e pode ser feito, inclusive, no próprio local do evento ou pelo site, onde você obtém também outras informações, né, que é o www.latinoair.org. Já a fanpage na rede social Facebook, para você ficar por dentro de todas as novidades da Latinoair, terá seu endereço postado agora nas redes aqui da sua rádio, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta, compartilhe, participe, prestigie!